paz do Senhor. Deus me ama muito porque Ele tem me ensinado com as lições do cotidiano. Deus ensina. O ponto é que nós precisamos é aprender. E Ele me ensina também com uma história que aconteceu com um homem e seus amigos. Ele fez até uma música. É um poeta popular chamado Adoniran Barbosa. Ele conta a história dos amigos que foram convidados por um outro amigo chamado Ernesto. Foram até a casa dele e o Ernesto não deixou recado, não estava na casa. Desapontamento total. Eu quero te dizer que quando eu tinha 13 anos, eu convidei Jesus para entrar na minha vida. Só que eu abri a porta para Ele quando eu tinha 25. Desapontei Jesus. Mas hoje, Ele mora no meu coração. Se você convidar Jesus ou já convidou, não dê uma de Ernesto, não desaponte Jesus. Abra logo a porta para Ele. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.